do ser humano é um ponto de luz que Olorum colocou na Terra. Deixa essa luz brilhar com toda a intensidade, todo o amor. Nós não temos religião. Entidade não tem religião. Onde tem espaço para caridade, a gente desce. Então primem por essa espiritualidade superior. Dê ouvidos ao positivo. Se integre nessa energia positiva. Que a sua luz vai brilhar com força e intensidade, tanto aqui como do outro lado. E a autoridade vai vir por mérito. Não por ambição. E é isso que eu queria passar. Que assim seja. A autoridade não é algo que se ambiciona. É algo que se conquista naturalmente. Não ambicione ter autoridade. Conquiste naturalmente. Faça por merecer. Mas também, se você está fazendo por merecer, sempre objetivando ter autoridade, entra novamente o ego. Por isso que eu falo, o ser humano é imbuído pelo ego. Quer movimentar até o crescimento espiritual pelo ego. A autoridade é também responsabilidade. Se você recebeu aquela autoridade de forma digna, você tem uma responsabilidade para com aquela autoridade que você tem. Você, primeiro, a estrutura é a primeira coisa a ser construída. Antes de tudo. Antes da inteligência, antes da sabedoria, antes da autoridade, antes do poder. Antes até da responsabilidade, a sua primeira responsabilidade é construir essa base. Nunca construa essa base visando deitar em berço esplêndido. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Santas almas lá do cruzeiro, eram santas almas lá do cruzeiro. Eu adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Eram santas almas lá do cruzeiro. Eram as santas almas lá do cruzeiro. Axé. Axé. Graças a Deus. O senhor, como espírito, atua em qual linha específica e se inclui a linha das almas? Nesse momento eu estou na linha das almas. Mas eu tenho permissão, por conta do meu conhecimento, em feitiço e magia, para descer na banda do Exu. Eu também desço na esquerda, desço virado. Para trabalhar, tem que ser trabalhado. Mas isso não faz de mim um Exu. Faz de mim uma entidade que vira na esquerda para executar os trabalhos que são necessários naquela banda. Para as pessoas entenderem, quando se diz a alma, hoje o senhor está, se eu pudesse vê-lo, plasmado na forma de um preto velho. Sim. Não curvado, não velho. Mas na linha das almas. Sim. Você me veria provavelmente plasmado todo de branco. E com esse chapéu. Que graças a Deus ele achou do mesmo jeito. É igual esse do senhor. Sim. Certo. Qual a importância dos aparamentos numa incorporação em terreiro de Umbanda? É principalmente para que as pessoas que estão presentes entendam qual é a corrente que está passando. E o ser humano tem um apego muito grande com a imagem. Às vezes vocês precisam interpretar uma imagem para se sentir mais à vontade. Quando você vê um preto velho curvado, uma pessoa idosa, você vê sabedoria, dificilmente você vai desacatar essa entidade. E dificilmente você vai achar que ela não sabe de nada. São estereótipos que vocês precisam para interpretar a gente. Não é que um preto velho lá na Zaruanda vai andar curvado daquele jeito. Ele vai se apresentar para você desse jeito. Até porque a gente, como espírito, tem a possibilidade de se plasmar como a gente quiser. Nem sempre a gente vai aparecer para você como aparece para outro cavalo. Seja em sonho, em intuição. Sonho não, que sonho é produção de você, de dobramento. Sim. Claro que sim. Então a necessidade desses instrumentos, chapéu, o cachimbo é para difumação. Eu não uso cachimbo, eu uso pitó. Vocês chamam de cigarro. Pode ser esse, de palha, de fumo. A fumaça defuma, tudo isso tem componente de erva. E é esse o motivo. A roupagem é pra vocês. Até porque tem outras bandas que eu desço de outro jeito. Com outro vestimento, outras paramentas. Sem paramenta, só com a roupa branca. Vai depender muito de quem tá presente. Do trabalho que é feito ali. E a Umbanda é cheia desses estereótipos. Porque vocês precisam associar aquela imagem à mensagem que está sendo passada. Qual a missão da Umbanda no mundo? Fazer com que vocês cumpram o destino de vocês da melhor forma. Orientar. Às vezes parece que o mundo está perdido. Mas se a gente acreditasse que o mundo está perdido, a gente não descia mais. A Maria Lema nessa casa fala que ela desce porque ela acredita no ser humano. E eu comungo da ideia dela. Eu desço porque eu acredito no ser humano. Quando eu não acreditar mais no ser humano, que isso não vai acontecer, eu não teria necessidade de descer. Porque seria um trabalho em vão. Mas eu acredito que todo ser humano, por pior que ele seja não, que ninguém é, se coloca. Todo ser humano, por pior que ele se coloque, que ele se imponha na maldade. Por mais que ele se embrenhe na maldade, ele tem jeito. Pau que nasce torto se endireita sim. Nem que tenha que amarrar o arame, se endireita. Então pense na gente como esse arame, mas que não vai machucar, que vai endireitar. Às vezes, se falta força para nós andarmos na sobriedade espiritual, podemos sempre pedir ajuda. Sim, e é para isso que a gente está aqui. Não tenha medo. Não tenha receio de pedir ajuda pra gente. É o nosso trabalho que a gente faz com todo empenho, todo carinho. A maior satisfação pra gente é quando alguém pede. Admite que não tá sabendo caminhar sozinho. Fala, meu pai, me ajude. Eu não tô sabendo lidar. E o senhor pode me orientar. E melhor ainda é quando a gente orienta e faz do jeito que a gente orientou. E é por isso que eu acredito no ser humano. Tem os que não escutam, mas um dia eles vão escutar. Enquanto isso, eu vou estar aqui, preparado, sempre aposto a ajudar quem precisar e quem me procurar. Qual é a importância da pessoa ter a humildade de dizer eu quero, eu preciso, me ajuda? E por que vocês, vendo que ela quer, que ela precisa e ajuda, se não pede, vocês, pelo menos alguns espíritos, disseram eu não ajudo? Então, a Umbanda é diversa. A gente tem todo tipo de entidade que trabalha para a luz. E não é que aquele espírito está errado. É que a forma de trabalho dele é aquela. E eles falam, mas eles ajudam. Principalmente quem fala mais é o pessoal da banda da esquerda. Mas por que que eles falam isso? O Exu, eles têm uma personalidade muito parecida com vocês. Sim. Pode parecer que não, mas ele se fere. Ele se sente. Mas como eles são evoluídos, eles sabem lidar com aquilo. Vocês não sabem. Então ele fala. Mas a ação dele é diferente. Eu sei porque eu trabalho com eles também. E eu já vi muito cavalo desobediente retalhar, xingar o seu Exu. Mas na hora da precisão, o Exu deu a mão e disse que você estava errado. Mas já que você admitiu, eu estou aqui. Às vezes também tem gente que só vai assim. O Exu fala, olha, se você fizer isso, eu não vou lhe ajudar. Aí você pede e não faz. Também é um jogo dele, o Exu é astuto. O Exu é astuto. Você não fez porque ficou com medo de não ter a proteção dele. E aí com aquilo você aprendeu que era errado. Também não quer dizer que você não vai passar lá pra frente da mesma coisa. Mas naquele momento você queria se proporcionar o mal. E o Exu usou de um aviso, nunca uma ameaça, para que você não fizesse. Mas ele vai lhe ajudar, sim. Principalmente o Exu, que porque é próximo de vocês, caminha o dia inteiro praticamente com vocês. Ele vai lhe ajudar. Eu ajudo. Mas também quando o filho admite que foi errado e aprendeu. Claro. É importante a pessoa identificar que precisa de ajuda como primeiro estágio e depois ter a humildade de pedir como segundo estágio? Vamos ficar aí essa pergunta. Vocês têm um problema de não aceitar os problemas de vocês. Como diz a Chica Baiana, vocês não são resolvidos. Quando vocês passam por um problema, vocês não aceitam o problema. Vocês têm que aceitar. Quando a tristeza vem visitar vocês, se pergunte o que é que você quer? Por que que eu tô assim? Qual é o motivo? Quando algum problema chega, quando você cai, quando você leva qualquer tipo de tombo espiritual, emocional, psicológico, se pergunte o porquê daquele tombo. Mas se pergunte, não pergunte para os outros. Não pergunte para a entidade. A não ser que você não consiga interpretar. Mas dificilmente o ser humano não consegue. Se você caiu, você sabe o que ele levou ali. Tem muita entidade que não fala. Só fala, você sabe. Instigando o médium a ser autocrítico. Não espere ouvir da minha boca. Pense, raciocine sobre o que você passou, que você vai saber. Se a entidade vê que o médium realmente não está tendo consciência, aí é a hora da entidade orientar e falar o que foi. Isso acontece constantemente, porque eu peço para o médium se analisar. Muito cavalo meu chega para mim, ou cavalo de outras entidades. Não nesse aparelho, ainda não aconteceu, mas nos outros já aconteceu de chegar e perguntar, meu pai, dentro da minha casa está uma confusão muito grande. Todo dia tem discussão, todo dia tem isso, todo dia tem aquilo. E eu disse, observe e reflita que você vai saber o que é. Esse médium voltou, foi para casa, continuou toda aquela movimentação de confusão e de discussão. Ele voltou para mim de novo, eu falei, reflita. Porque eu sabia que ele tinha potencial de descobrir. Ele chegou e falou, meu pai, eu acho que eu sou muito abrasivo. Eu sou muito explosivo. Falei, você achou? Agora que você achou, vamos trabalhar. Vamos trabalhar isso em você. Não é acendendo vela e fazendo trabalho. Vamos trabalhar isso em você. Se você quer ajuda espiritual, porque você não está conseguindo lidar com essa sua personalidade, vamos fazer uma obrigação para Oxalá. Junto com os preto velho, vão lhe dar paciência. Vão lhe ajudar a ter paciência, que a gente não dá. A gente ajuda a ter paciência. Porque se a gente desse, a gente pudava dar tudo de bom para vocês e não precisar evoluir sozinho. Quando Sócrates disse uma vida não analisada não vale a pena ser vivida, como o senhor interpretaria isso? Nas entrelinhas foi o que eu falei. Você está aqui num mundo de prova e expiação, onde você passa por várias provas no seu dia a dia. Você não reflete sobre elas. Não só sobre as provas, não só sobre o lado ruim. O lado bom. O ser humano não reflete no porquê das coisas. Teve um grande homem encarnado que falou que os porquês é que engrandecem o ser humano. Vocês não se perguntam. Vocês têm uma mania muito feia de olhar o sangue que corre no chão, mas não olhar o sol que brilha no céu. É muito valioso a desgraça, o problema. Mas a luz para vocês não vale. Vocês não veem, vocês não enxergam, vocês não sentem. Qual é o ser humano que sai de casa e olha para o céu? Olha para as árvores. Olha para a interação até entre os próprios seres humanos e não acha isso incrível. E não se sente parte disso. Tem um bandido que vai numa cachoeira. Aí vai lá, faz toda a obrigação. Mas não se conecta com aquela força. Não se sente parte. O descarrego foi feito por causa da força do lugar. Mas e o seu mental foi trabalhado? O ser humano vê a natureza à parte dele. Não se vê como um ser da natureza. O ser humano quer dominar. Ele não quer fazer parte. Ele vê a natureza e diz, é linda. Você não é parte dela. O ser humano é o único animal que o Olorum deu a responsabilidade e o dom de pensar. Vocês têm o dom do pensamento, da consciência. O que é que está faltando para vocês apreciarem esse dom? Do pensamento, do raciocínio. Se vê como ser bonito, belo, que tem toda a força, todo o axé para realizar qualquer tipo de proeza. Pelos que pensam, pelos que não pensam. Se vocês pensassem mais assim, observassem mais, vocês veem, mas não observam. Qual é a diferença, mestre, entre ver e observar? Aquilo passa pela sua visão, pelo seu campo de visão. Mas é só isso. Quando você observa, você aprende. Você que é médium, você passa por uma planta, uma erva, e você vê aquela erva, você viu, pronto. Se você observa, medita. Mesmo que seja sobre uma erva, que é uma coisa simples, mas nem tão simples. Se você observar, você aprender muito sobre ela. Primeiro, o campo energético daquela erva. Intuição vai vir. Se vocês observassem, vocês sabiam de muito mais coisa. Quando eu aprendi o que eu sei como desencarnado agora, quando eu aprendi em vida como feiticeiro, ninguém me ensinou, não. Primeiro que foi um dom. Eu nasci encarnado com esse dom. Quem nasce com o dom da feitiçaria ou da bruxaria, nasce também com um dom de observação muito grande. Se todo mundo observasse, talvez tivesse o mesmo potencial com a pessoa que ajuda os outros com feitiçaria. Pro bem. Nunca dou esse conselho pro mal. Eu observava as plantas, o comportamento do animal. A energia que aquela planta tinha. O efeito que ela causava nas pessoas. Camomila. Quando você toma o chá, qual é o efeito que tem? Calmante. Isso quer dizer que essa planta tem esse efeito, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Toda planta é equivalente. Se tem um efeito no físico, no espiritual tem um efeito equivalente. Então, se você está atazanado, as ideias estão muito perturbadoras na cabeça, seu espírito está agitado por algum motivo, e você tomar esse banho, também vai ter o mesmo efeito no espiritual. Observação. Levando para uma coisa maior. Se você observa o seu irmão, se você se observa e não se vê, você vai aprender muito mais sobre você. E sobre o outro ser humano. O que está em você está no outro. E o que está no outro também está em você. Não no mesmo grau. Mas tá. É um engrandecimento que vocês não têm noção. Observe. Sinta as coisas. Não veja. Observe e sinta. Se permita sentir. Eu vivi em contato com a natureza, que era fora de mim, porque eu também sou natureza. Quando eu vivi o contato com essa natureza, eu cresci como ser humano e hoje estou aqui como guia pelo meu crescimento. Se você começa a observar as pequenas coisas, depois de um tempo você começa a observar as coisas grandes. É prática. E quem tem essa ansiedade de chegar no resultado depois de ter obtido a informação sem a escola da prática? Você pode repetir, por favor? E as pessoas que têm ansiedade de chegar no resultado porque adquiriu a informação, mas sem a escola da prática? O mundo de vocês é a prática. Vocês vivem dois mundos durante a encarnação. O mundo interno e o mundo externo. Se você não aplica o que estava aqui no mundo externo, você nunca vai saber como funciona na prática. Você vai saber como funciona na sua cabeça. Que nem sempre é como funciona na prática. A diferença da Umbanda para as outras religiões. Para algumas, na verdade, tem religiões que são tão práticas quanto a Umbanda. Você aprende na prática. Não só com o sacerdote lhe falando o que é que você tem que fazer. Não só com o guia lhe falando o que você tem que fazer. A Umbanda é uma escola de todas as formas. você pode fugir da sua família terrena para não conviver com eles. Mas você vai conviver com as pessoas que estão dentro do terreiro. E vai ter que aprender a conviver. A Umbanda é uma escola onde muita gente, infelizmente, se nega a aprender. Muita gente acha que a Umbanda é um lugar de receber guia. O guia faz seu trabalho. Acabou. E você fica como? Qual é a evolução que você vai levar? Você não aprendeu com o que o seu guia faz. Aí tem gente que chega pra mim, seu nego Gesso, eu quero ser entidade quando eu desencarnar. Não quero mais viver aqui. Você tá trabalhando pra isso? Eu trabalhei. Muito. Sem ter que ter esse propósito. Senão seria barganha, igual o senhor falou antes. Sim. Sim. Eu trabalhei. Porque eu sabia que eu ia ajudar. A partir do momento que você só vê o cumprimento dos seus karmas e a coisa que vai ser boa pra você do outro lado, tá errado. É o ego. A partir do momento que você vê o plano no completo, no geral, vê que você vai crescer, mas que vai ajudar outras pessoas a crescerem. Isso pode tornar uma entidade. E talvez você ainda tenha que passar por muitas outras vidas. Não quer dizer que porque você aprendeu isso, você não vai deixar de passar por outras vidas. Não vai ter outras coisas para aprender. É uma lição a mais que você aprendeu nessa vida. Seria, por exemplo, acreditar que Deus sabe aonde você melhor se encaixa no futuro, e viver um dia de cada vez, fazendo o seu melhor dentro deles. Você não pode decidir. Ah, eu vou desencarnar, vou virar entidade. A não ser que seja uma entidade da sombra. Isso você pode decidir. Sim. E eu não aconselho muito, não. Não quer dizer que em todas as minhas vidas eu fui maravilhoso. Fui feiticeiro em todas as minhas vidas. Nossa. E nas primeiras, eu fiz muito estrago. A vida que me consagrou como entidade. Oh, repete por gentileza. A vida que me consagrou como entidade. Boa. E é a vida que consagra vocês como espíritos de luz. Seja como entidade. Todo espírito é uma entidade. Mas seja como entidade que vai incorporar, que vai trabalhar lá fora, que vai trabalhar em outros planos. O que vai consagrar isso a vocês é a vida que vocês levam aqui. Não é uma devoção. Ah, eu sou devoto de tal entidade e aí quando eu desencarnar vou virar entidade que nem ele. Negativo. Você vai virar entidade quando você passar pelo que você tem que passar. E se for o teu caminho também? E se for o seu caminho? É por isso que eu falei que nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes, o ser humano não vira entidade encarnada. Não vira entidade incorporada. Sim. O mundo espiritual não se resume em entidade que incorpora. Tem outros lugares a serem cuidados. Outro tipo de trabalho. Trabalhos até que não exigem contato com o ser humano. Pronto. Muitos, a maioria. Certo. Voltando no assunto informação versus prática, a informação seria aquilo que só serve para te formar, te dar a formação para que, através da prática, você adquira a sabedoria? A informação é a base. Ah. A prática é a sabedoria. Boa. Inteligência é diferente de sabedoria. Quando você é inteligente porque você leu. Porque você viu alguém fazendo. Quando você é sábio, é porque você fez. Você não se torna espírito de luz lendo sobre caridade. Nem vendo os outros fazendo caridade. Mas entender que a caridade é importante é o começo do caminho. A partir do momento que você começa a executar a caridade na sua vida, é o que vai lhe garantir essa luz. É a sabedoria. Todo preto velho, quando dá um conselho, provavelmente ele já passou por aquilo. Aí. Claro. Por isso que carrega aquela vibração. Quando eu falo para meus filhos perdoarem, de verdade, é porque eu já perdoei. E eu sei o que se ganha com isso. E o que se oferece com isso. Eu desço na linha das almas, minha filha, porque eu fui escravo. Eu fui escravizado como ser humano. E não carreguei mágoa. Perdoei. E resgatei o meu feitor. Oh. Quando desencarnado, encaminhei ele para o karma que ele tinha que passar. Tem muita entidade que quando desce no cavalo, conta, já viveu outra vida com esse cavalo. Às vezes finais trágicos. E a missão é reconstituir. Reconstituir um laço equilibrado, afetuoso com aquele cavalo. Não da parte da entidade, porque já perdoou. Mas talvez o cavalo não tenha se perdoado. Ou talvez nem tenha perdoado a entidade. E aí muitas vezes, a entidade não precisa mais encarnar para resgatar isso. Mas o médium precisa. E a entidade vai trabalhar como? No olho daquele médium. Acompanhar ele pela vida toda. E quando desencarnar, que o médium tomar consciência de todas as vidas. Tomar consciência daquela vida em que ele ficou magoado ou magoou o seu mentor, o seu guia. Ele vai lembrar da última e da jornada que eles tiveram junto. E aquilo se dissolve. É muito mais complexo do que vocês pensam. A gente tem caso de Elebara nessa casa. Que é do Orito Médio. E que um causou muito mal ao outro na encarnação. Há muito tempo atrás. E essa entidade precisa ouvir como guia desse médium. Para o médium se libertar dessa experiência. Isso na verdade é muito comum. Muito comum. Certo. Os mestres ascensionados orientais, através do conhecimento do Tao Te Ching, ensinaram no diálogo com os espíritos que chega uma hora que o conhecimento deve ser visto como um mapa. E agora que você já tem o mapa, tem que andar para chegar a algum lugar. Fala um pouco sobre essas analogias. O entendimento, como eu falei, é o começo do caminho. Fala. Porque é o mapa. No fim desse mapa tem um tesouro. Oh. Tão grande. Se vocês soubessem a importância, eu duvido quem desviava do mapa. Isso é verdade. Eles têm muito a ensinar. Vocês dessa banda devem aprender muito com eles também. Com os orientais. Sim. Concentração. Nossa. Eles observam, eles não veem. não só as pessoas crescem, sua sociedade evolui. Se você começa a observar e todo mundo começa a observar, o estado vibracional daquele lugar sobe. Problemas econômicos, problema até de doença, de saúde, que às vezes é levado por conta da densidade do lugar, vão melhorando. Tudo está ligado ao espiritual e à evolução de vocês. Tudo. Claro. Tudo o que vocês vivem aqui tem ligação com o espiritual. E é proporcionado pelo espiritual. Infelizmente, às vezes, o espiritual é inferior porque vocês dão passagem. Gostaria que o senhor comentasse também sobre a ideia de que, uma vez adquirido o conhecimento, a pessoa tem que saber que não acaba ali. Aliás, o senhor já falou, mas enfatizar. Que se é só o mapa, tem que andar. Como que a pessoa faz para criar esse desapego? Porque quando você fica só na zona do conhecimento, você consegue angariar para você atenção, carinho, suporte e fama. E inflar o ego. Olha lá, e aí não caminha. E fica ali brigando com todo mundo, achando que está lá em cima e não saiu do lugar. Você quer que os outros lhe levem. Olha, fala um pouco mais sobre isso. Se você está com o mapa, é para você caminhar. Não é para ninguém lhe carregar. Sim. E se você cai nessa besteira, você não vai conseguir nada do que você está pensando que vai conseguir. Você não vai chegar lá com a luz grande. Nem vai ter autoridade, como muitos pensam. Nem eu, nem os guia têm autoridade em alguns lugares. Tem autoridades acima. E acima dessas autoridades tem outra autoridade. E o ouro é a autoridade suprema. Tem gente que pensa que se for sendo carregado pelos outros, quando chegar lá vai se tornar um espírito que vai ter autoridade. Engano. O ser humano se alinha nos próprios pensamentos, nas suas ambições. É por isso que eu falo que quando o médium é impressionado, é um problema. Se ele se impressiona, facilmente ele vai cair nessa situação. Tá vendo e não tá observando. E aí como que vai ser? Você vai ter que reencarnar de novo. E talvez leve até tempo. Em uma zona não muito boa. Sim. Claro que sim. Por que que olhar para a realidade e abrir mão daquilo que gostamos, aquilo que nos dá fama entre os outros, dói? O que é que ganhar fama às custas dos outros? Não, porque às vezes ter que abrir mão de toda a sabedoria que a gente tem, porque daí quando caminha tu é um iniciante de novo. Dói porque você tem que começar de novo. E aí você vê que você passou tantos anos na Terra e não aprendeu nada. Dói. A sua ilusão ser quebrada dói. Mas é uma dor necessária. Você chega do outro lado pensando que vai ser um mar de rosa, que vai ter muita luz, vai ser muito superior. E chega uma entidade de luz, meu filho, você vai ter que reencarnar. Começar tudo de novo. Toda a sua caminhada. Vamos lhe dar outro mapa. O ser humano fica com um sentimento de invalidez. Na maioria das vezes. Isso independente de ser desencarne. Em outra situação também acontece da mesma forma. E é até melhor que seja em vida. que esse espírito encarnado entenda. O trabalho vai ser menor do outro lado. Certo. Estou vendo aqui na minha tela mental uma carta do tarô que é o Imperador. E a gente vai falar disso com o senhor daqui a pouco. Isso aí dentro também. Mas antes de chegar nesse estudo, queria falar com o senhor o seguinte. Parece que a autoridade, e já começando, ela é adquirida quando o conhecimento é colocado em prática e transformado em sabedoria. Por isso que o Lorum é o primeiro. Sim. Tudo ele praticou e transformou em sabedoria. Sim. Olha. E por isso, ele tem a consciência universal. Onipresente, onisciente, onitudo. E sabe que todo ser que foi criado tem uma centelha do mesmo dom. Não de ser onipresente e onisciente, mas de ter autoridade sobre aquilo que já passou. O Lorum, no caso, não precisou passar por ser a força criadora. Ele já tem a consciência. E ele colocou uma centelha dessa consciência no ser humano. E é por isso que o ser humano precisa passar. A autoridade não é algo que se ambiciona. É algo que se conquista naturalmente. Não ambicione ter autoridade. Conquiste naturalmente. Faça por merecer. Mas também, se você está fazendo por merecer, sempre objetivando ter autoridade, entra novamente o ego. Por isso que eu falo, o ser humano é imbuído pelo ego. Quer movimentar até o crescimento espiritual pelo ego. Quando alguém chega para você pedindo um conselho, e é uma coisa que você já passou, você tem autoridade para aconselhar, mas não para impor. Tem gente que acha que tem autoridade para impor. E você, na verdade, não tem autoridade de impor nada. A ninguém. Tem autoridade de orientar. É diferente. Nós, que somos entidades, temos autoridade de orientar. A gente não tem o dom de impor. Já os orixás é diferente. Pelo seu grau, eles têm autoridade de impor, sim. Porque fazem através das leis de Deus. Sim. Segundo as suas competências. Mas ainda é uma autoridade concedida. Diligência. É uma autoridade concedida a eles. Claro. São um instrumento do amor de Deus. Como o Lupo envia fim no ciclo de vida, porque ele tem autoridade concedida. O Lorum orientou você, que tem essa energia. Eu lhe criei com essa energia. Você emana essa energia, que é parte minha. Então você tem a autoridade de dar fim aos ciclos. Não só o ciclo de vida, no caso a morte, mas a morte dos ciclos naturais da vida de vocês. O orixá não está só ligado aos ciclos carnais. Na verdade, eu estou muito mais ligado aos ciclos espirituais. Quando você passa por uma situação e quer pôr fim naquela situação, a energia de Omolu vai fluir ali. Você citou o tarô. Como eu fui feiticeiro, eu também tive o dom dos oráculos. Tem uma carta muito famosa no tarô que é a morte. O arcano 13. Sim. Quando coloca, as pessoas se assustam. Meu Deus, eu vou morrer. Sim. Eu vou desencarnar. A morte tem mil e uma simbologias. coisas que você precisa pôr fim. Coisas que você precisa pôr fim dentro de você, você precisa matar. É muito mais complexo. E assim são os orixá. A carta da morte dentro do nosso culto é a carta de Omulu. Todas as cartas têm ligação com os orixás. Se você entender aquela carta e ligar um orixá, você vai entender muito da energia desse orixá e do trabalho que ele faz. Tudo parece ser interconectado, interdependente. Os oráculos foram dados pela espiritualidade. Sim. Claro. Tudo que a espiritualidade concede a vocês como consulta tem uma marca, uma representação forte do que aquela energia é no espiritual. Com o propósito de? Orientar. O mapa. E que você observe. O mapa. Claro. Se você observa a carta da morte, estuda a carta da morte, com facilidade você vai entender algumas faces de Omulu. Certo. E daí por diante. Vamos falar então nesse sentido ainda, lembrando que a autoridade é conhecimento transformado em sabedoria através da prática. Eu vou falar algumas palavras-chave que me são apresentadas. 5 no máximo, em torno do arcano 4, imperador. Primeira é a autoridade. O que é a autoridade verdadeira? É a segunda liderança. O que é a liderança real? A autoridade é também responsabilidade. Se você recebeu aquela autoridade de forma digna, você tem uma responsabilidade para com aquela autoridade que você tem. Está tudo ligado, inclusive a liderança. Uhum. Após a autoridade e a responsabilidade, vem a liderança. Você não pode liderar ninguém se você não tem responsabilidade. Eu não acredito que todo mundo pode ser pai de santo. Eu não acredito. Você pode ganhar até a autoridade sem ter aquela missão, de alguma forma. Tem gente que dá coroa, tem gente que faz. Não é indicado. E aí, cadê a responsabilidade nata que você não tem? Como é que você vai lidar com outras pessoas que têm a mediunidade? Se você não passou por aquele desenvolvimento mediúnico para ter autoridade no conhecimento. Uhum. E isso pode ser levado para todas as áreas. Você sabe por que há tanta escravização do trabalho no ser humano? Em que sentido, mestre? Trabalho. Do plano de vocês, trabalho, emprego. Sim. Por quê? Por que que tem tanta irresponsabilidade para com as pessoas que trabalham? Por que que vocês se matam de trabalhar? Às vezes são quase escravizados. É, por quê? Por que quem está comandando você não passou pelaquela área? E não tem autoridade para lhe liderar. Boa. Matou. Claro que sim. Por isso, eu acredito que todo ser humano que vai ser um grande líder tem que ter sido um liderado antes. Eu acho muito mais justo. Muito mais digno. Isso à parte. Tem pessoas que são ótimos líderes sem ter passado. Toda regra tem sua exceção. Mas infelizmente a maioria é esmagadora. Certo. A outra palavra que me é apresentada, vou falar as outras duas. Poder. Concretização. Todo toda a expressão relacionada à execução, toda a expressão como poder, como liderança, tem uma base. Essa questão de poder, todo ser humano pode, mas às vezes não deve. Nunca ligue o poder ao dever. A não ser que vá lhe fazer crescer e os outros também ter esse crescimento. O poder da carta do imperador é diferente. O imperador passou por todas as fases. Vamos colocar como fase. Pois não. Aprendizado. Desse aprendizado, ele veio para a prática. Dessa prática, ele adquiriu autoridade. Dessa autoridade, ele adquiriu responsabilidade. Dessa responsabilidade, ele adquiriu poder. Mas, que tipo de poder? As pessoas acham que o poder é eu posso tudo, porque eu tenho autoridade. A responsabilidade está lá no meio. É o discernimento. Você tem que ter o discernimento. Você pode, você pode. Tem condição financeira, tem condição espiritual. Aprender uns feitiços ali, tem autoridade para executar. Responsabilidade. Sem a responsabilidade, o poder diminui. E vai descendo. Se perde a autoridade. Inclusive entre os seus irmãos encarnados. Lembrando, e parafraseando o apóstolo Paulo, nem tudo que eu posso me convém. Nem tudo que você pode, você deve fazer. A Bíblia tem umas passagens a serem observadas. Sim. O problema do ser humano é a interpretação. Porque quer ficar ali na área do conhecimento. E do conforto dele. Ele não quer colocar o mapa embaixo do braço e andar. E é daí que se vai pessoas para algum lugar, alguns cultos. Cultos, estou falando do geral. Certo. Até dentro da Umbanda. Uhum. Onde escuta o que o sacerdote diz. De qualquer forma, e executa. Você vai para uma igreja ver a leitura da Bíblia. E não interpreta. E aí você age no modo literal. Causa uma série de problemas. O ser humano tem preguiça de interpretar, de raciocinar. Ele quer tudo mastigado. Claro que sim. A Bíblia teve, eu posso afirmar com entidade, suas alterações por questões até políticas. Se você chegava num lugar para disseminar a sua fé, primeiro você tinha que falar com a autoridade máxima, que era o governante. Aí o governante, por exemplo, tinha se traído pela sua esposa. Amargurado, você pode, mas coloque, eu vou colocar como religião oficial. Quem não seguir, eu vou mandar caçar. Mas coloque que não pode trair. Mas realmente não pode. Sim. Mas foi por problema dele. Claro. Aí ele adiciona o quê? Apedreje. Boa. Ele ia saciar sua vontade de vingança. E as pessoas iam disseminar. E infelizmente muitas vezes quem ia disseminar a Bíblia não tinha muita personalidade. E nem firmeza. Muita coisa foi deturpada. Ou ela chegar no ouvido dele e dizer, olha, eu fiz muita maldade, tem que tirar esse negócio de encarnação aí, porque senão sim, eu vou ter que pagar. Sim. Como é que as pessoas do meu povoado, do meu reino, vão me ver? Se você disser que quando eu vier de novo vou ter que reencarnar, se eles me veem como Deus. É. Então tira essa parte aí que me condena. Mas adiciona essa aqui, que condena o fulano que está competindo comigo. E daí as pessoas até hoje leem e não interpretam. E acham que tudo que está ali é verdade universal. Ou literal. Tem muita coisa sem sentido. Sim. Mas as pessoas não querem raciocinar. Coisa, inclusive, que é da cultura daquele tempo. Que não vai ter nada a ver com a cultura que vocês têm hoje. Influência, tudo que o ser humano faz. Até mensagem espiritual. Tem influência na cultura de vocês. É uma forma de vocês entenderem. Não quer dizer que um caboclo em todas as vidas foi um índio no mato. Mas é uma forma de vocês entenderem, uma simbologia, vocês precisam. Por isso que eu falei lá no começo sobre as paramentas. Certo. Então eu vou tentar lembrar as palavras-chave. Falamos primeiro sobre autoridade relacionado ao imperador. Segundo, sobre liderança. Depois falamos outras duas sobre poder e concretização. E a última, pelo que vejo, é estrutura. Como, mestre, criar uma estrutura forte, sabendo que por ela vou ter que passar como uma cama na qual deitar-me? Você, primeiro, a estrutura é a primeira coisa a ser construída. Ah lá. Antes de tudo. Sim. Antes da inteligência, antes da sabedoria, antes da autoridade, antes do poder, antes até da responsabilidade. A sua primeira responsabilidade é construir essa base. Nunca construa essa base visando deitar em berço esplêndido. Primeiro que não existe. O único que se deleita de um berço esplêndido é o Olorum. Ainda com responsabilidade. Da sua própria consciência. Você não vai deitar numa cama e se deleitar no espiritual. Você tem que construir a base, visando o seu crescimento. Tenho sede, tenho fome de evolução, de crescimento. Seja um espírito pleno no seu futuro, pelo mapa que você caminhou. Vão ter deleites, vão. Você vai ter privilégios. Mas junto aos privilégios, você vai ter responsabilidade. Sempre. Isso é uma coisa assim enfatizada. Muitos dos nossos irmãos, até de outras religiões, pecam por isso. Estou construindo meu templo. Não constrói uma base como espírito, como ser humano, uma base concreta. Uma boa conduta. Constrói o templo físico, mas não constrói o templo espiritual. Aí vai guiar um monte de ovelha. Com a ideia de que quando chegar lá vai ter uma cama para se deleitar. Muitos casos ainda ficam mais sérios. Muitos atentam contra o ser humano, achando que do outro lado vai ter muito deleite. Nas zonas baixas. Eu vou fazer feitiço pra todo mundo. E vão me acolher lá embaixo. Pensando que vai haver deleite. Uma cama com pétala de rosa. Tá muito longe disso. Para as próprias entidades isso está muito longe. E nem chegue. Nem chega. Sabe qual é o nosso deleite? Encaminhar vocês. Esse é o nosso deleite. A nossa cama espiritual, quem faz isso são vocês. e a de vocês fica ao lado. Que é o gozo do progresso constante no autoconhecimento. E na ajuda a si mesmo e ao próximo, encarnado, desencarnado. Assim todos se avançam. Abaixo e acima. Olha aí. Ninguém avança sozinho. Vocês não avançam sozinho. A gente não avança sozinho. Tá certo. Então, já estamos aqui nos minutos finais. Pedi ao senhor de revisitar aquela ideia de que, apesar de muito amar os seus guias, vocês nos fazem passar pelo pior sentimento que podemos, que é o de invalidez. Tenha carinho pelo seu guia. Não deixe ele se sentir inválido. Não se sinta inválido. Quando você sai do seu mapa, quando você sai da orientação, você está se invalidando também. Junto com você, você invalida a gente na missão que a gente tem com você. Você não pode invalidar alguém que você ama. Assim como nós não invalidamos vocês. Porque a gente ama incondicionalmente. Não só a entidade da direita. Os Exu e as Elebar amam vocês incondicionalmente também. Dizem que seu Exu se zanga junto com você quando você está passando por uma injustiça. Não é que ele vai cometer atrocidade, mas ele vai se sentir. Prime. Por isso, quem está do lado de vocês é a gente. Prime por não invalidar a gente. Prime por não invalidar a nossa mensagem. Prime por não invalidar a nossa orientação para vocês. Se vocês primarem por isso, a evolução de vocês vai ser muito bonita. E vai ser uma autoridade que vocês vão ter para consigo mesmo e para os que precisam. Que assim seja. Qual que é a vossa mensagem final, mestre? Eu vou voltar numa coisa que eu já falei lá atrás. Se sinta parte da natureza. Não veja a natureza como a parte de você. Certo. Todo ser humano é um ponto de luz que Olorum colocou na Terra. Deixa essa luz brilhar com toda a intensidade, todo o amor. Deixe sua intuição falar pelos seus guias, pelo seu orixá, pelos espíritos de luz que às vezes nem trabalham com você. Talvez nem seja do seu culto. Porque existem espíritos de luz que trabalham em outras áreas, mas também intuem vocês. Nós não temos religião. Entidade não tem religião. Onde tem espaço para caridade, a gente desce. Então, primem por essa espiritualidade superior. Dê ouvidos ao positivo. Se integre nessa energia positiva. E a sua luz vai brilhar com força e intensidade, tanto aqui como do outro lado. Nossa. E a autoridade vai vir por mérito. Não por ambição. E é isso que eu queria passar. Que assim seja. Senhor, qual ponto o senhor gostaria de apresentar pra gente ou cantar nesse momento? Nego Jesse na linha de Congo, é de Congo, é de Congaruê. Nego Jesse na linha de Congo, é agora que eu quero ver. O Nego Jesse na linha de Congo, é de Congo, é de Congo, Aruê. Deus, essa é na linha de Congo. Agora que eu quero ver. Achei. Graças a Deus. Achei. Graças a Deus. Louvado seja. Podemos falar consigo um minuto? Pode sim. Qual que é o seu nome? Newton César Silva Vieira. Como é que você está se sentindo agora? Eu estou me sentindo muito bem. A energia dele é sempre muito leve. Estou processando ainda algumas informações que ficaram. Mas é sempre uma manifestação de muita luz. E me deixa num estado calmo e... Ele eleva muito a energia. Você me disse nos bastidores que, às vezes, após desincorporar, eles deixam, e durante a incorporação, nomes, informações de lugares, de acontecimentos e fatos, dos quais você nem ideia fazia. Sim. Verificável. É sempre uma aula de história. Ah. Uma história que talvez você não viveu, mas que fica. Por algum motivo. Na verdade, são mais orientações e casos para que eu possa aprender alguma coisa. Na maioria das vezes. É sempre com algum propósito. Sim. Né? E é muito gratificante, porque dificilmente eu não sei o que fazer. Claro. E como chama a casa a qual você faz parte hoje e que cargo você tem nela? A casa é Ileaxé Oxum Apará, terreiro de Santa Luzia. Sim. E eu tenho cargo de pai pequeno da casa. Tá certo. Junto aos outros pais pequenos, que são. Tem outros também. Claro que sim. E que lugar nós estamos? Teresina, Piauí. Quero agradecer você mais uma vez pela oportunidade de colhermos tanto conhecimento e sabedoria de mais um guia espiritual, agora através da sua mediunidade. Axé. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Autoridade não é algo que se ambiciona. É algo que se conquista naturalmente. Não ambicione ter autoridade. Conquiste naturalmente. Faça por merecer. Mas também se você está fazendo por merecer, sempre objetivando ter autoridade, entra novamente o ego. Por isso que eu falo, o ser humano é imbuído pelo ego. Quer movimentar até o crescimento espiritual pelo ego. A autoridade é também responsabilidade. Se você recebeu aquela autoridade de forma digna, você tem uma responsabilidade para com aquela autoridade que você tem. Você, primeiro, a estrutura é a primeira coisa a ser construída. Antes de tudo. Sim. Antes da inteligência, antes da sabedoria, antes da autoridade, antes do poder, antes até da responsabilidade. A sua primeira responsabilidade é construir essa base. Nunca construa essa base visando deitar em berço esplêndido. Sim. Todo ser humano é um ponto de luz que o Ouro colocou na Terra. Deixa essa luz brilhar com toda a intensidade, todo o amor. Nós não temos religião. Entidade não tem religião. Onde tem espaço para caridade, a gente desce. Então primem por essa espiritualidade superior. Dê ouvidos ao positivo. Se integre nessa energia positiva. E a sua luz vai brilhar com força e intensidade, tanto aqui como do outro lado. Nossa.